Holly, tudo certo? Conseguiu alguém do mercado editorial para bater um papo com a gente? Meu amor, não sou conhecida como a senhora da competência à toa. E quem é que te chama assim? Olha o recalque. Sim, mas e a resposta? Certo. O senhor Antônio Carlos está esperando o senhor agora mesmo. Melhor o senhor se adiantar. O quê? Assim? Vamos lá. Desculpe deixá-lo esperando. Sou Ace, capitão da Interlude. E acho que a Roy já deve ter adiantado para você o motivo desse convite. A gente queria caprichar um pouco mais, falar com alguém que entende do assunto, para falar não só de livro, mas do mercado editorial também. Por falar nisso, a Holly meio que não teve tempo de me contar sobre você. Sem querer ser chato, assim, qual é a sua relação com o mercado? Raciocínio racional. Como é? Eu não entendi direito. Raciocínio racional, esse é o mercado que eu conheço, é o mercado do seu id, do interior de cada ser. Esse é o verdadeiro mercado, entendeu? É do eu verdadeiro. É o eu interior. Esse é o mercado. Esse é o que esse mercado quer. O desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise. Que está no íntimo do mesencéfalo, na base do cérebro. Calma, calma, calma. Eu já me perdi todo nessa conversa. Como é seu nome mesmo? Meu nome é Antônio Carlos Ferreira de Sena. Muito bem, seu Antônio Carlos. A Holly vai manter o senhor em contato, mas acho que apesar do seu conhecimento, não é exatamente o que estamos procurando para hoje. Holly, indica o caminho de saída pro seu Antônio. Ah... E pode avisar os rapazes que o programa vai ser básico mesmo. Tudo bem. Seu Antônio Carlos, siga as luzes. Ai, mudo o ano, mas ainda é cada doido que me aparece. Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras do universo. Sejam bem-vindos à bordo da Interlude para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou o Ace Barros, seu capitão. E aqui comigo, me auxiliando na organização deste programa, está a minha fiel imediata. A primeira, única, absoluta e insubstituível Holly, a lacração em formato digital. Holly, sobre o que será este programa de hoje? Hoje teremos mais um de nossos testes de indicações, só que dessa vez com um pouco mais de organização. Todas as indicações desse cast serão do Bookverso. Ou seja, esse é um programa de indicações de leituras. E para me auxiliar neste programa de indicações, quem está aqui comigo, Holly? Como manda a tradição, aqui sempre presente o sabichão do pão de queijo, o navegador Airexu. Essa é a hora que você responde, tá sabendo, né? É que eu tô rindo aqui dessa bichão do pão de queijo. Ai, ai. Olá, Holly, Ace, ouvinte. E o piloto da Interlúdio, Júlio Barcelos. Olá, Holly, Ace, Airexu, ouvinte. Então, sem perder muito tempo, vamos para as nossas indicações. Vamos lá, se os senhores não se importam com que eu comece com a minha indicação, já que a minha indicação é praticamente endossada pela presença de Holly, que é uma pessoa também que quer me auxiliar nessa indicação, porque ela gostou muito do livro também. Já que ninguém falou nada, é porque quem cala consente. Então, concordo. Se ninguém se opôs, não tem mais a chance de se opor. Fica à vontade, fiquei meio perdido. Então vamos lá, como nossas dicas de hoje serão todas literárias, eu escolhi o livro Guerra do Velho, do autor John Scalzi. Algum de vocês dois conhecia o livro? É, não, eu não... Eu conheci só quando você comentou, mas eu não, nunca tinha ouvido falar desse título e desse autor também. Eu já ouvi falar dele em podcasts e um outro blog literário que eu acompanho já fez resenha dele comentando. E ele tem sido bem elogiado, pelo que eu tenho visto. Eu acho que não é sem méritos. Mas vamos tratar disso aos poucos. Primeiro, Holly, traga a sinopse de Guerra do Velho. É claro que trago. Efeito na voz, por favor. A humanidade finalmente chegou à era das viagens interestelares. A má notícia é que há poucos planetas habitáveis disponíveis, e muitos alienígenas lutando por eles. Para proteger a Terra e também conquistar novos territórios, a raça humana conta com tecnologias inovadoras e com a habilidade à disposição das FCD, Forças Coloniais de Defesa. Mas, para se alistar, é necessário ter mais de 75 anos. John Telry vai aceitar esse desafio, e eles têm apenas uma vaga ideia do que pode esperar. Pronto, essa é a sinopse do livro, maravilhosamente performada pela minha pessoa. Então, pela sinopse, qual a ideia que vocês têm do livro? O que eu achei mais inusitado é a questão deles só recrutarem velhos pra guerra, né? É mais de 75 anos. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, logo de cara. Acho que até uma das frases que usam pra fazer o marketing do livro é sobre isso. Assim que eu fiz 75 anos, me alistei no exército. E é uma coisa inusitada, né? Geralmente é o jovem que vai pro exército por causa de reflexo, saúde melhor e tal. Geralmente não. O padrão é que o jovem vá pro exército, não o velho, não o idoso. É, eu acho que esse é o principal. Esse é o ponto que chama mais atenção, até porque você fica imaginando, tipo, como que uma humanidade, sei lá, as pessoas com 75 anos vão conseguir ir pra uma guerra, sendo que a fisionomia já tá, né, cansada, já tá numa idade onde não se mexe muito, sei lá, a pessoa já não tem uma desenvoltura física, isso tudo bem que é ficção, né? A gente pode dizer que ela não tá mais no seu ápice físico, já tá no decaimento, tá? Com mais problema de saúde do que disposição a fazer algo. Apesar de que tem gente que pode chegar a uma idade boa com qualidade de vida. Não quer dizer que vai ser a qualidade de vida ou a disposição e as habilidades, vai saltar de um prédio ou alguma coisa como um jovem que pode regenerar um osso com mais facilidade do que um idoso. Isso realmente chama atenção e não é pouca não. É tipo, você fica se perguntando muito como é que essa história vai se desenvolver com tanto idoso, já que é pra se alistar com 75, é daí pra frente, aí você já fica se perguntando muita coisa. E então eu vou entrar na trama do livro, um pouquinho na parte inicial do livro, porque o livro é dividido em duas partes, se eu não me engano, mas acredito que sejam dois, é uma divisão clara entre pré-alistamento e pós-alistamento. É tipo, a vida do John Perry idoso e seja lá o que aconteça após o serviço nas Forças Coloniais de Defesa. Mas eu vou tentar evitar ao máximo spoilers, por isso que eu vou me concentrar nesta parte, nos detalhes nessa parte 1, e dar algumas dicas do que acontece na parte 2. Porque eu acho que a descoberta da coisa faz parte do sabor da história. Não é só a trama, que alguns spoilers em algumas histórias não fazem uma diferença tão grande. Mas a descoberta na leitura de Guerra do Velho, eu acho que é boa, porque ele começa com esse mistério. Vocês falaram, não consegue imaginar como é que um idoso de 75 anos irá lutar. E o livro começa com John Perry, o nosso protagonista, já após perder a sua esposa e companheira de vida, não ver mais motivos para ele ficar sozinho naquela casa que só traz lembranças da mulher. Ele não quer ir viver com o filho que ele tem, que é o prefeito da cidade onde ele vive, no interior dos Estados Unidos. Ele não vive nem numa cidade grande, ele vive numa cidade menor. Pra se alistar, ele tem que sair da cidade dele pra ir pra uma cidade maior, porque não tem posto de alistamento na cidade onde ele vive. Mas ele decide isso, ele visita o túmulo da esposa, é a primeira coisa que ele faz, e após a visita ao túmulo da esposa, ele decide: vou me apresentar pro serviço. Porque não é obrigatório. Você vai lá, faz o seu alistamento, quando você tá chegando próximo à idade, e se apresenta pro serviço a partir dos 75 anos. Antes disso, você não pode nem se apresentar. Você pode fazer um pré-alistamento, mas você só vai servir após os 75 completos. Ele pega, como eu disse, se despede do filho, chegou a passar um tempo com o filho, o neto, a nora, e vai pro alistamento. Mas a grande questão é que todo mundo sabe que a humanidade chegou neste ponto da era de exploração espacial. Ter contatos com outras espécies alienígenas, algumas são conhecidas como aliados, outras já é sabido que são inimigos da espécie humana, e a espécie humana sai do planeta Terra em busca de colonização. Ela vai colonizar outros planetas. Os planetas que já foram previamente pacificados, podemos dizer assim, pelas forças coloniais de defesa, vão receber colonos, geralmente vindo de países superpopulosos do planeta Terra, como Índia, Paquistão, tanto que populações de, planeta, de países de primeiro mundo acham até desvantagem, porque dá espaço para a colonização direto para esses, para os outros, pra, desmerecendo os outros povos. Mas se você parar para pensar, faz até lógica. É mais fácil você tirar gente de onde está super populoso do que dar vaga só porque aquela pessoa se acha melhor do que outra. E, na cabeça, tem um personagem que conversa com o próprio John após o alistamento, que ele indaga isso. Ele é americano, ele pensa dessa forma. Tá, eles vivem num país subdesenvolvido, não tem acesso ao estudo, não teve acesso aos trabalhos que a gente teve, aquela coisa, o preparo de vida que a gente teve, e é eles que vão para as estrelas colonizar o espaço. Ele tem aquela coisa de superioridade, tá ligado? Mas é mais lógico que se dê uma chance a pessoas que não vão ter neste lugar subdesenvolvido do que a gente que já tem chance de ter uma vida boa. Vocês entenderam? Estou cético. Eu não sei se ir pro espaço é uma chance, não. Não, você não tá indo. Pode dar muito ruim nisso aí. Não, você não vai pra um lugar tecnicamente em guerra, você vai pra uma colônia pacificada. Entendi. Não, mas eu falei em questão de viagem e tal. Mesmo a viagem, imagino que tenha perigos. Mas é que eu tô enxergando com um pouco de realidade. Isso. Eu não sei como é que sim, é sim. O mundo aí. Mas se tem a tecnologia pra colonizar e tal, muitos dos problemas de segurança que a gente vê hoje, que seria praticamente inviável uma viagem desse tipo, nesse futuro aí já estariam superados. Em parte sim, em parte não, que ainda existem guerras na Terra, ainda existem, apesar da União maior, tipo, a Terra já tem uma espécie de ONU mais forte, em que a humanidade deixou um pouco de lado essa coisa, mas existe um ou outro conflito dentro da Terra. A gente sabe que parte dessa tecnologia que a gente usa, que a gente evolui, não é nossa. Desde o início do livro, a gente tem essa ideia que alguma espécie auxiliou a espécie humana nesse passo. Tanto é que, mais à frente, quando o John vai do solo, junto com as outras pessoas listadas, ele vai para um ponto. Existe a estação espacial, fica em órbita, e existem espécies de elevadores que levam as pessoas para o espaço. Não chega a ser um elevador, porque a estrutura é toda complexa, tem a descrição da estrutura. Tem uns cabos que ficam suspensos lá, ligados. Tem uma coisa toda digna de sci-fi, já que o livro é um sci-fi. Tem os termos técnicos, aquelas coisas todas ali. E junto com o John conhece outras pessoas enquanto eles vão subir no pé de feijão, que é como eles chamam essa estrutura que leva eles da Terra à estação espacial em órbita. Eles se indagam. Aí tem um cara que, tipo, ele viveu a vida dele toda trabalhando com físico teórico na universidade de não sei onde. E ele conversa com o John, eles fazem amizade fácil. E depois ele faz amizade com uma outra mulher também que estava lá no local. E eles começam a conversar sobre como essa estrutura foi construída, de onde... Como o ser humano foi capaz disso. E ele fala, tem coisa que é nítido que não foi o ser humano que ajudou nesse passo. Tipo, o ser humano não seria capaz, o físico fala, tipo, o ser humano não seria capaz de fazer essa estrutura agora sozinho. E deixa claro. Mas o que a gente vai acompanhar são seres humanos durante praticamente o livro todo. O foco do livro são nos velhos. E aí, o que eu falei do mistério também é que a gente sabe que essa humanidade desenvolveu, não sei o quê. O ser humano sabe que a única outra forma dele ir para as colônias no espaço é como recompensa após o alistamento. Porque o alistamento é assim: você se alista, você vai servir aos 75 anos, e uma das regras, tem 5 regras que você tem que concordar para você poder ir. Uma das regras é que você vai deixar sua vida para trás, você é declarado morto na Terra e vai para o espaço. Você nunca mais vai voltar para a Terra. A outra é que você assume que, seja lá o que for que acontecer lá, a responsabilidade é sua, porque você vai ser dado morto, então tanto faz. Você tem que deixar todos os seus bens em testamento para quem você quiser. Você vai doar, você vai dar para seus parentes, você vai fazer tudo, se livre, porque você vai morrer. Nem que você esteja vivo, você é dado como morto na Terra, então você faz a parte de testamento, essa coisa toda. E ele não sabe o que ele vai acontecer, como aquele velho vai ser útil. Tanto que, enquanto eles estão subindo no pé de feijão, eles conversam entre si, pra fazem conjecturas, pra dizer, pô, o que, é que será que eles vão fazer? Eles vão rejuvenescer a gente? Eles vão usar exoesqueletos pra deixar a gente mais forte? Eles fazem diversas teorias, porque a humanidade, a Terra, tá isolada. Ela não sabe o que acontece lá fora. Tipo, ela tem a paz aqui, tem as forças coloniais garantem a paz no planeta Terra, e pronto. É, tipo, o ser humano vai servir pra fornecer colonos e pra fornecer gente pra lutar, pra defender esses colonos, pra garantir que esses colonos tenham lugares. Porque o ser humano e as outras espécies disputam por planetas habitáveis no espaço. Tipo, as outras espécies também querem colonizar. É uma guerra de colonização, tá ligado? É isso que tá acontecendo. Quando você se alista, você sabe que vai servir durante 2 anos, com o período que pode ser estendido por até 10 anos. E após esse tempo de serviço, se você sobreviver, você irá para uma das colônias viver depois. Mas antes de você servir, antes de você ir para o espaço, você não tem a menor ideia do que acontece. Mas, tipo, nessa conversa, eles ficam conjecturando, como eles podem, eles vão clonar órgãos, eles vão trocar o que está ruim na gente, o que é que eles vão fazer? Qual é a lógica de depois de eu lutar 10 anos, eu com 85 anos, eu vou para um planeta? Tipo, vou viver, mas que porra? Tipo, eu tenho 85 anos. Mesmo que eles tenham como estender a nossa expectativa de vida, eu vou viver até os 95 anos. E depois, eu vou viver o velho depois de uma guerra, se eu tiver lesões, eu vou viver. Tá ligado? Eles mesmos se perguntam, como seria isso? E essa descoberta é uma das coisas que eu mais gostei do livro, porque tudo tem resposta. Você vai entender durante a leitura por que o alistamento é com idosos e não com jovens. Eles não estão procurando por aptidão física. Eles querem experiência. É. Quem tem uma experiência de vida que pode fazer isso e aquilo em situações que um jovem não viveu ainda. Os dilemas morais, outras coisas. A estrutura, eles procuram quem tem experiência. Mas como é que eles vão utilizar os idosos é uma coisa que é bacana de descobrir. Fica essa curiosidade, né? Porque eu acho que esse é um ponto legal de abordar para poder chamar os leitores para cima do livro, porque tá, ok, vai ter a questão da experiência, só que você pensa, no espaço tem a gravidade e tal, não tem o peso que tem aqui dentro, mas você imagina também como que se ocorre a movimentação, a velocidade de raciocínio de uma pessoa com 75 anos não é a mesma de uma com 30, com 20. Fiquei curioso. Me parece que por eles já estarem nessa condição de idade já avançada, o protagonista, você falou que ele meio que não tinha mais o que fazer da vida aqui na Terra. Seria tipo, a última coisa que me resta fazer aqui agora é ir enfrentar essa guerra aqui. Então, a pessoa com esse tipo de perfil de que já não tem mais nada pra me fazer, é um tipo de pessoa também que não temeria nada, não hesitaria, enquanto alguém que talvez fosse mais jovem poderia pensar em esposa, em filhos, num outro futuro, talvez o idoso não pense esse tipo de coisa. Então, no campo de batalha, ele seria um guerreiro, um lutador até um pouco mais feroz do que o jovem. Aí eu tô desconsiderando a parte física, só a parte mental mesmo ali. Você chegou a mencionar da experiência. Acredito que isso aí também faça muita diferença no campo de batalha ali. Se a questão da parte física, da saúde física, tiver como ser superada de algum modo lá no espaço, com alguma tecnologia, vai ser uma grande vantagem para esse exército ter esse tipo de pessoa com esse perfil. Até que não a Ereshu. Tem uma coisa que motiva os idosos a se alistarem, que é a chance de estender a vida. Até o momento eles não sabem se a união colonial só vai estender o prazo de vida deles e viver mais tempo, mas eles se alistam no desejo de viver mais, pelo desejo de ser rejuvenescido. É tipo assim, como eles não sabem o que vai acontecer, tem muita gente que vai pela esperança. Será que vão me tornar mais jovem? Vão se livrar dos meus problemas? O querer ser curado, se livrar das dores crônicas e da exaustão muscular, ir além de uma maior expectativa de vida, mas viver com qualidade. É isso que move muitos deles. Mesmo que seja preciso lutar por isso, vale a pena. A morte é uma certeza, indubitavelmente. O pensamento é, morrer eu já vou. Mesmo que eu tenha que lutar 2 anos, ou até 10, depois vou ter uma vida livre dos problemas que tenho hoje. É claro que tenho aquela dificuldade de deixar os entes para trás, mas só pela oportunidade de viver mais muita gente acaba indo nesse egoísmo, vamos assim dizer. Mas é isso que motiva esses idosos a se alistar mesmo sem saber o que está por vir. Eu ia falar que é tentador mesmo a oferta, né, de cura, de melhora de qualidade de vida. Mesmo que seja uma guerra, ele já tá com a saúde debilitada, já não tem um horizonte muito largo à frente. Então, se ele puder alargar isso um pouco mais, acaba sendo tentador, uma oferta tentadora. Uhum. E nessa primeira parte, que a gente vai ficando conhecendo os personagens e o texto do autor, que é um texto muito bacana, tipo a escrita dele e a tradução, P.T. Rissat, que foi o tradutor responsável na Aleph pela publicação aqui no Brasil. O texto ficou muito fluido e ele é carregado de humor. Apesar de ser um texto sci-fi, ter informações no texto, o personagem é bem humorado e o narrador também. Então, tipo, faz você ter uma leitura ágil e tudo mais. E nessa primeira parte você vai conhecendo um pouco pessoal, um pouco do personagem, conhece a dor dele, da perda, o que motiva ele a ir. Você conhece os outros pessoas, os outros idosos ali que faz amizade na ida. Você entende um pouco do mistério. Tipo, você sabe, você conhece o mistério. Não é a resposta. Você fica sabendo o mistério. Você diz, pô, tudo é muito misterioso, tudo é muito oculto. Você fica sabendo o que fica escondido. Você não vai ter a resposta na primeira parte. Você pode ter as respostas na segunda parte. Mas em vez de te dar a luz, ele te dá uma sombra que você pode seguir o caminho e tentar ver pela silhueta da coisa e tentar fazer suas próprias conjecturas, sabe? Ele te entrega um mistério para você ficar pensando durante boa parte do livro. E nesse primeiro pedaço, é justamente isso. A gente vai conhecer ele, a dor dele, a vida dele ali, como ele perdeu a mulher. Eles tinham se alistado juntos e planejavam em algum momento irem juntos, se fosse o caso. Antes de se alistar, eles eram contra a guerra, não contra a guerra lá fora, eles eram contra a guerra entre os povos humanos aqui. Lá fora eles sabiam que era necessário, aqui dentro você não precisava estar matando. Aí você vê que eles têm uma complexidade, não é um personagem mais raso só. Você vê isso e os outros personagens também têm os seus motivos. Você vê as amizades ali, você vê aquele outro personagem que encrenca com a coisa, aparece só pra mostrar que nem todo mundo tem uma visão boa, mesmo a humanidade estando em teoria em paz, ainda tem um pouco de segregação e separação dentro, ter esses valores assim, ah, eu sou melhor que o outro, mesmo você, porra, você tá alcançando as estrelas, você não tem que se preocupar em ser melhor que... Ai, eu nasci aqui, eu sou melhor que você. São umas bobagens, mas ainda existe, porque isso é do ser humano, é intrínseco, não vai ser tão simples de se ultrapassar esses problemas. E aí, a gente vai até passo da transformação. Transformação eu digo porque é uma transformação do que acontece, não literal, tipo, ah, transformei... É uma transformação que acontece do idoso pro John, recruta, e a parte do treinamento e a parte que se segue na parte 2 do livro. Nessa parte 1, ali, a gente conhece um pouco deles ali, como eu tava falando, dessa amizade que eles constroem dentro da estação espacial, e a gente fica começando a conhecer alguns detalhes do que está por vir. Você sabe que você vai ser usado praticamente mais do que os 2 anos previstos. Você começa a pensar nisso. Tipo, eles dizem que é 2 anos, mas se eles vão me melhorar, vão fazer que eu fique um guerreiro bom o suficiente para lutar na guerra contra outros povos alienígenas, significa que eles não vão dispensar um investimento que eles fizeram. Então, provavelmente, aquilo de pode ser estendido por até 10 anos é praticamente um posso e vou estender até 10 anos. Eles começam a pensar nisso. Eles passam por exames e alguns preparativos. Deixam os velhinhos aproveitar tudo que tem a aproveitar ali ainda. Dá bastante comida, deixa eles fazer as coisas dele. Depois eles passam por exames e vão passar pela transformação. Tanto que tem um velho que acaba exagerando e fazendo algo errado. Não me engano, tipo, ele sofre um infarto um pouco antes dessa transformação. Eu vou usar transformação porque me falta uma palavra melhor que isso. Mas ele sofre um infarto antes. E a galera que tá na nave não se preocupa, tipo, porra, se ele tivesse acordado antes, era tipo, todo mundo tem um horário marcado pra essa consulta médica, pra avaliar todos os seus problemas. Ele, tipo, ah, se ele tivesse acordado antes, ele feito que tomado café e fosse fazer a consulta, ele sobreviveria. Tipo, a gente tinha como limpar a gordura do coração dele e ele ia ficar vivo até a transformação. Ele deu azar e morreu antes. Tipo, aí você fica se perguntando, tipo, ué, eles não estão preocupados tanto assim com... Só porque o velho se alistou, tipo, ele quer que o velho esteja lá, o velho aproveite aquilo antes de fazer. Eles vão cuidar do velho o máximo que puder. Então você, antes de você, se cuide também. Ele espera que você se cuide. O velho morreu por bobeira. Se ele esperasse mais alguns 5 minutos, tava vivo. Aí eles passam por esses exames. O exame é minuciosíssimo. Eles fazem um implante na cabeça e ele diz assim, ah, não vai doer nada. Porque é pra monitorar. Na verdade, ele implantam tipo, uns nanorobôs, alguma coisa na cabeça do velho para fazer o monitoramento mais próximo possível de todas as atividades que ele vai fazer durante esse dia que ele tá na nave. Ele diz que não vai doer e o velho fica puto, porque o médico diz que não vai doer e é uma dor do satanás. Faço ideia. E depois disso, ele passa por um escaneamento lá e vê todas as doenças. Ah, não sei o que, você tá bom aqui, isso aqui. Você tá com um físico muito bom pra sua idade, blá blá blá, não sei o que. Ah, e você tem câncer no testículo esquerdo. Aí tipo, ah, mas você não precisa se preocupar não. Aí ele, como é que eu não preciso me preocupar? Eu tenho câncer no testículo esquerdo. Ele, você não precisa se preocupar. Após a transformação, nada disso vai importar. Vamos fazer um milagre aqui, vamos resolver tudo. Caramba. É isso, é tipo, ó, aí tem outro que descobre câncer no pulmão. Tipo, ele, depois ele volta pra mesa lá pra conversar com os amigos. E ele descobre, ah, eu tô doente com isso, eu tenho não sei o quê. Aí quando ele fala, ah, eu tenho câncer na minha bola esquerda. Ele fala uma coisa assim, tipo, dessa forma assim, mas chula mesmo. Tipo, mas conversando normal. Ele não fala, meu testículo esquerdo, igual o médico. Ele fala, ah, eu tenho um câncer, um tumor na minha bola esquerda. Tipo, os caras na mesa vai, porra. Aí ele fala, não, mas o médico disse que eu não preciso me preocupar, não. Que daqui a poucos dias isso não vai fazer a menor diferença. Aí eles fazem diversos testes com a pessoa, fazem teste psicológico, fazem teste físico, botam pra correr, essas coisas pra testar como anda a saúde dos velhos. E depois eles fazem um dia, tipo, ah, neste dia todo mundo não pode sair do seu quarto. Eu ia dizer cela, mas não é cela. Não é uma cela prisional, mas é um lugar onde só tem as camas dos dois. Vamos por assim dizer. É tipo, cada quarto nessa estação especial é para duas pessoas. Tem um beliche nos quartos, só isso, tá ligado? Por isso que eu falei cela. Tipo, como se fosse, sabe aquela cela de presídio americano que tem um belichezinho só? É isso, assim. Você vai pra lá, você vai dormir aqui. Você não precisa de uma acomodação luxuosa, porque você vai passar pela revisão médica, pela transformação e depois você vai pro treinamento. Então você não precisa de luxo. Luxo a gente vai lidar em sala de jogos, a gente vai lidar comida, não vai faltar comida, você pode comer o que você quiser. Tem um velho lá que come por dois, que faz amizade com ele bem fácil. Eu acho que ele era cardiologista, uma coisa assim. E ele falando, olha, com essa comida aí que você tá comendo, você não... Daqui a pouco você morre igual o outro lá. Ele fica tentando convencer os outros, não, é melhor você me dar essa comida. Mentira, ele quer roubar a comida do prazo dos outros. Aí o cara diz assim, mas se você tá falando isso, você é médico? Eu digo, não, eu sempre fui, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Meus pacientes sempre souberam disso. Mas aí, como dá pra notar por essa própria brincadeira, o livro é carregado de humor mesmo, e isso aí a gente vai pra transformação, e daí em diante é treinamento, aprimoramento e aventura no espaço. Ele vai viver diversas... Por modo de dizer aventura, por falta de palavra também. Porque ele vai para diversas missões. Treinamento, ele vai para campo. Depois de campo, em um planeta, ele vai para outra colônia resolver outro pepino. Depois ele é levado para outra coisa. E assim vai desenvolvendo até chegar no final do livro. Mas são diversas coisas que trazem alguns questionamentos por trás. E ele começa a ver que o contato com as espécies alienígenas não é bem assim. Cada espécie reage de uma forma muito diferente da outra. Uma é muito belicosa, mas ela parece que tem uma ritualística por trás das suas ações. Ele, diferente dos outros soldados, ele começa a observar coisas, tanto que ele começa a avançar muito rápido dentro do exército. Desde a fase de recruta, ele começa a ganhar destaque dentro das forças militares lá no espaço. E aí tem, como eu disse, várias aventuras diferentes que vão desenvolvendo o livro, mas eu achei tanto esse humor quanto os questionamentos, aquela coisa que toda ficção científica tem que trazer, né? Aquela coisa próxima à vida real para a gente questionar outras coisas assim, e os fatores de tecnologia, aquela coisa que eles põem mais para frente, tanto da melhoria. Só tem uma coisa que eu preciso falar das melhorias, que eu não vou dizer o resto, o que é que acontece nessa melhoria, o que é que faz o soldado de 75 anos ser bom. Só vou falar porque a Holly quer muito que eu fale desse. Que são, a partir dessa segunda vida, essa nova chance que você vai ter, você recebe um cérebro melhorado. Recebe um cérebro, é modo de dizer, tá? Não quer dizer que vão tirar um cérebro e então botar um cérebro novo na sua cabeça, um computador. É tipo, você tem um melhoramento no cérebro. Você recebe conexão, várias informações, você não precisa ler um jornal, você vai receber tudo diretamente no seu cérebro. Você vai ter um e-mail, você vai receber no cérebro, vai ter contato com seus amigos assim, com sua unidade também, em campo, em vez da pessoa ficar falando, você pode mandar assim, ó, eu tô avistando ele a não sei quantos metros, você manda direto pro pensamento, tá ligado? Você manda aqui o e-mail. É tipo o Google daqui uns anos. Isso, mas o que eu falo aqui, que Holly me pediu pra lembrar, porque tecnicamente a Holly funciona como meu Brainpool. O Brainpool tem personalidade. Você tem uma nova personalidade dentro da sua mente. Você tem você e tem o seu Brainpool, que lhe ajuda nas coisas. Você conversa com ele, você pede pra ele fazer as coisas. Se você quiser que ele busque tal informação, você vai ficar parado no campo de batalha, você mesmo, acessando o Google e buscando informação. Você pede pro Brainpool trazer a informação e ele vai trazer pra você a informação. Aí, é claro que eles nomeiam o Brainpool, cada um faz da forma que quiser. O John não gosta de ter essa voz irritante a princípio na cabeça dele, tanto que depois ele desativa a voz. Tipo, ele só deixa por mensagem. Tipo, quando o Brimpol vai ativar alguma coisa, aparece texto. Ele sabe que tem texto. Ele recebe como se fosse na vista dele, não sei como o Google Glass. Mas ele enxerga, porque a visão, a gente sabe que o olho da gente é só um transmissor. A visão acontece realmente no cérebro, ele enxerga. A mensagem vem no cérebro, é como se ele tivesse enxergado lá na frente. Ele tá vendo a mensagem e lê. Ele não tem mais a voz. Ele prefere, assim, pra não se irritar tanto com o Brimpol, que ele apelida carinhosamente de cuzão. Aí ele fica, tipo, é engraçado, porque durante o livro ele precisa do Brimpol pra um bocado de coisa, e ele fala, cuzão, traga não sei o que das quantas. Tipo, ele, é isso. Cuzão é auxiliar dele na coisa. E o livro é todo assim, tipo, ele não tem um... Apesar de ser ficção científica, como eu disse, vai além daquele humor que eu tava falando só. O livro é muito fácil de ser lido. O linguajar dele é tranquilo. Tem uma ou outra coisa que acaba lhe atrapalhando, que são difíceis de lembrar, porque são... Não termos técnicos, mas os termos militares. Tipo, você luta pela União Colonial. Terra e os outros colônios fazem parte da União Colonial. Os planetas aliados. A Força de Defesa Colonial. Aí tem momentos do livro que só aparece FDC. Aí às vezes você fala que... Porra, o que era essa sigla mesmo? Fora isso, o texto flui muito fácil, você vai ler muito rápido, vai se divertir. Foram poucas as pessoas que eu vi em resenhas que não gostaram tanto do livro. A grande maioria teve muita facilidade com o texto, não é acostumada a ler ficção científica e gostou muito, achou bastante inteligente, o humor não é um humor escrachado, não é um humor gratuito. Eu gostei bastante do que eu li, porque tudo me agradou de modo geral. Tanto a tradução da Aleph, quanto o texto que eles puseram. Eu não sei dizer o quanto é do John Scalzi que tá ali, o quanto é graças à tradução. E uma coisa boa que eu posso adiantar é que Guerra ao Velho, mesmo sendo uma série, ele se encerra ali naquela história ali tranquilo. Se só tivesse Guerra ao Velho, você ia entender o início do velho se alistando até o final, com ele já como um soldado que quer continuar na força fazendo a diferença. Mas teremos continuações. E quando eu terminei o livro, eu tava tão empolgado que eu marquei a Aleph no Twitter e disse, tem previsão dessa continuação aí, porque eu quero ler muito a continuação. Em inglês, as continuações já estão todas disponíveis. Então quem tivesse com muita pressa vai poder ler o livro todo em inglês. A série toda. Mas o segundo volume deve sair agora, no primeiro semestre de 2017. Pra quem tá ouvindo o podcast só depois da data de publicação, mais à frente já vai ter o livro. Mas quem tá ouvindo podcast agora, próxima da data de publicação, já sabe que a continuação não vai demorar a sair. Se você é daquele agoniado que, ai meu Deus, não gosto de ler série não, que quando demora assim me dá uma agonia, tá tranquilo. O livro 1 se encerra, tem coisas que você quer ver mais detalhadas à frente, mas o que ele se propõe, ele se encerra. E a continuação não vai demorar. Se você é muito agoniado, a série já tá completa. Não é Guerra dos Tronos que você tem que esperar que Martin termine o livro pra você continuar. Falta o 6 e o 7. Não, a série já tá completa. Lá fora, você pode ler em inglês, se for da sua preferência. Se o Martin resolver se alistar, acabou o livro. Acabou a continuação de Guerra dos Tronos. Alguma pergunta sobre o livro? É quando você tava falando das batalhas com os alienígenas, que evidentemente vai ter, né? A imagem que veio à minha cabeça foi de tropas estelares, o pessoal enfrentando aqueles insetos gigantes lá de todo tamanho nos planetas lá, mas ao invés de serem jovens assim, pessoas em idade, até meia idade assim, eu imaginei o velho lá atirando num insetão de todo tamanho alienígena e tal. Por acaso tem alguma cena assim no livro? Se for desse tipo assim, já vai me interessar. Quer dizer, eu já tô interessado, já fiquei bastante curioso pela proposta inusitada e tal, se elogiou bastante, fiquei curioso também pela linguagem dele, e por ser um livro rápido e tal, é fácil de encaixar nas leituras. Tá certo então. Vamos à pergunta do Mr. Pão de Queijo. Tem uns insetão maluco lá? Em teoria não. Se formos comparar, Tropas Estelares apresenta aquela espécie em teoria não inteligente, que a gente não sabe são inteligente ou não. Mas eles não são humanoides, não são espécies que desenvolveram uma sociedade com estruturas, obras da engenharia, arquitetura e outras coisas. Aqui a gente tem uma guerra com espécies em pé de igualdade. O outro lado também tem campos de força, tem armas. Tem espécies que vão pra cima usar armas naturais também? Tem, mas eles têm nível de igualdade. Entende? Entendi. Não é um animal, em teoria, mesmo que haja malícia naqueles insetos de tropas estelares, eles não são inimigos que podem carregar uma arma, mudar de equipamento e táticas dentro do campo de batalha. Sacou? Entendi. Durante o livro, o protagonista vai ter contato e entrar em confronto com espécies bem diferentes. Tem espécie que é pequena, tipo um homem-formiga, e ele fica achando esquisitíssimo lutar contra eles. O John se sente como a Gulliver lutando contra o povo de Lilliput. E tem uma parte que é justamente isso. Em outra, ele tem que lutar com uma turma lá que parecem verdadeiras monstruosidades com carapaças resistentes e lâminas queratinosas nos braços. Lutar contra eles exige tática porque eles usam tecnologia a seu favor para reforçar as suas defesas. É difícil vencer o conjunto das duas barreiras. Fora o fato de usarem as espadas naturais para retalhar os inimigos no combate corpo a corpo. É um pega para acapar retado. Tem espaço para espécies de todo tipo, então você vai ter uma variedade de táticas, uma variedade de confrontos, uma variedade de seres inteligentes. Você vai encontrar uns mais agressivos e uns mais civilizados. Tem de tudo. São várias espécies lutando pela colonização da galáxia, uma guerra, e você vai ver que tem uma outra que parece ter um interesse a mais na espécie humana. E em paralelo com a história do John, algumas tramas que fazem você querer ver além daquilo. Você percebe que tem muito mais naquele universo e ao terminar o livro fica, pelo Chanel do Spock. Quero ver mais, descobrir mais sobre isso, entender o que está acontecendo. Então, senhores, mais algum questionamento? Acho que não. As curiosidades que tem agora, sei lá, seriam mais para poder ser... Com spoiler. Serem respondidas lendo o livro, é. Então pronto, lendo o livro é melhor. Livro mesmo. Acho que a forma como você pegou e explicou já deixou boa a questão da sinopse, já entrega o que o livro se propõe e também deixa a curiosidade no nível suficiente para poder te dar vontade de ler. Então eu não vou abusar e passar esse limite. Só para finalizar, Guerra do Velho, editora Aleph, você encontra as edições em português muito fácil e por valores não muito altos. Você encontra em promoção, às vezes por menos de R$20 na Amazon. Você pode procurar na loja de sua preferência. A gente vai deixar uns links abaixo. Se quiser comprar pelos links, é bom que ajuda a gente. Mas você encontra o livro em versão física e em versão digital. Então, se você é daqueles que prefere o livro físico, beleza. Se você já gostou muito da indicação e gosta de livros digitais, quer ler, você encontra com um valor baixo. A versão do Kindle está R$5,60. E pelo que eu olhei no Google, lá no, na loja do Google dos livros, também está por R$5,60. Então, pô, menos de R$6 você já tem o livro e você sabe que vai poder ler na hora. Já tem a vantagem. E livro físico você encontra até por R$20. Só é saber procurar e esperar o momento certo, se não tiver neste momento, por um valor tão baixo. Mas a indicação é essa e eu sei que vocês vão gostar. Senhor Júlio Barcelos. Eu. Qual é a sua indicação de hoje? Então, hoje eu vou falar sobre uma série de livros. Na verdade, eu vou indicar o primeiro, né? Mas é o primeiro de uma série de livros da Cassandra Clare. A série é Os Instrumentos Mortais e o primeiro livro que eu vou falar aqui é Cidade dos Ossos. A sinopse do livro, a Holly pode dizer aí pra gente. Poder eu até posso, mas quem disse que eu quero? Tô zoando. Aqui vai. Um mundo oculto está prestes a ser revelado. Quando Claire decide ir a Nova York se divertir numa discoteca, nunca poderia imaginar que testemunharia um assassinato, muito menos um assassinato cometido por três adolescentes cobertos por tatuagens enigmáticas e brandindo armas bizarras. Claire sabe que deve chamar a polícia, mas é difícil explicar um assassinato quando o corpo desaparece e os assassinos são invisíveis para todos, menos para ela. Tão surpresa quanto assustada, Claire aceita ouvir o que os jovens têm a dizer. Uma tribo de guerreiros secreta dedicada a libertar a terra de demônios. Os caçadores das sombras têm uma missão em nosso mundo, e Claire pode já estar mais envolvida na história do que gostaria. Pronto, mais uma interpretação magistral da minha parte. Obrigada. Essa é a sinopse. Agora eu retomo o raciocínio. Então a gente é colocado aí em Nova York, clima de fantasia urbana que a gente já até comentou aqui em outro livro, que foi o Calciferum. Começa o livro com a adolescente, uma vida normal, tudo, até ela chegar aí nesse dia na balada, nessa boate, nessa discoteca, e presenciar esse assassinato que só ela consegue enxergar. Ela foi com um amigo dela, o melhor amigo dela, que é o Simon, que é um dos principais personagens também do livro, e ela vê três pessoas, né, são três adolescentes pegarem e assassinarem um quarto que se desfaz no ar depois de morto. E nisso ela fica curiosa, os três enxergam ela depois disso, ela tenta falar que vai chamar a polícia, eles pegam e falam que não vai adiantar nada ela falar pra polícia, porque só ela consegue enxergar eles. Eles não fazem ideia de como ela consegue enxergar eles, afinal, os humanos normais não deveriam enxergar, eles estão cobertos de feitiços para poder enganar a humanidade, e é dessa forma que ela acaba descobrindo que o mundo em si, ele acaba sendo dotado tanto dessas pessoas, desses caçadores das sombras, que eles vão atrás de matar demônios. Nisso, conforme o tempo, ela descobre também que tem lobisomens, tem feiticeiros, tem vampiros também, né, nessa história. Tem todo um submundo por trás do que a humanidade enxerga. E conforme a história vai passando, ela passa, depois que ela sai da boate e decide não falar nada do assassinato, afinal ninguém consegue ver, até enquanto ela tá mesmo lá no local, chega uma hora que um guarda invade o cômodo que ela está lá e acaba enxergando só ela mesmo com as outras pessoas estando lá, daí ela se convence de que só ela que está enxergando eles mesmo. Então depois disso ela resolve não falar nada, seguir a vida. Um dos três adolescentes acaba pegando e indo atrás dela depois para poder conversar e explicar mais sobre isso, porque ele tá curioso que ela, sendo uma humana normal, não deveria enxergar eles e descobrir por que que ela enxerga. E além disso, por ela ter presenciado o assassinato, a intenção dele é levar ela até o tutor deles para poder tentar descobrir o que que aconteceu, por que que ela viu e o que que levou a descobrir todo esse mundo que até então estava oculto para ela. Nisso acontece a primeira reviravolta do livro, porque quando ela tá saindo com ele, ela recebe uma ligação da mãe dela e a mãe dela tá sendo atacada no apartamento. Fala pra ela não voltar pro apartamento, fugir. Só que ela, desesperada, volta com tudo pra poder tentar descobrir o que aconteceu. Ela chega no apartamento, o apartamento tá todo revirado, destruído, não tem sinal da mãe dela. E quando ela tá vasculhando o apartamento, ela acaba sendo atacada por um demônio. É uma criatura asquerosa, uma questão meio que um lagarto, assim, se pode dizer, com escamas. E aí, por sorte, na hora que o bicho vai atacar ela, ela tava segurando o que ela achava que era o celular do rapaz que tava andando com ela, que ia levar ela pro tutor. E ela usa o celular, assim, num reflexo para poder se defender e acaba matando o bicho com ele, que no final era um sensor de demônios e, como estava carregado de magia, de energia bondosa, acabou matando o demônio que era demoníaco. Nisso, o rapaz que estava com ela chega, consegue prestar os socorros para ela, leva ela para o tutor e eles acabam descobrindo depois que ela é uma caçadora das sombras também. A mãe dela era caçadora das sombras, a mãe dela fugiu do país dos caçadores das sombras por conta do marido dela, que foi um assassino, ela teve problemas, a família dela foi toda morta, o marido se matou também, teve um filho que tinha sido morto também. Ela resolveu fugir dessa vida e acabou, aparentemente, ocultando tudo isso da filha, né? A filha não tinha descoberto nada até então. E é aí que o livro começa a desenvolver outras tramas. Você começa a ficar curioso, porque ele levanta vários questionamentos ao mesmo tempo. Você quer descobrir o que está acontecendo, quem são os caçadores das sombras, qual que é a política deles, qual que é a função deles na Terra. Você quer descobrir por que que a mãe dela escondeu isso dela. Nisso, a mãe dela está desaparecida também. Ela vai atrás, ela acaba descobrindo que a mãe dela ainda está viva. Ela começa a ir atrás para poder pegar isso, começa a desenvolver um romance com o rapaz que salvou ela, acaba tendo um triângulo amoroso porque o melhor amigo dela é apaixonado por ela também, ela não sabia. Então, aí o livro começa a desenrolar para outros pontos, né? E também é legal, eu acho legal o tipo de narrativa da autora. Ela consegue ter uma narrativa bem simples, bem direta, mesmo boa parte dos elementos que contém no livro já são coisas que a gente já está acostumado em ver em outras histórias, como feiticeiros, fadas, demônios, vampiros, lobisomens, anjos. E o que tem de exclusivo no livro, que é a parte política, o nome da cidade, que é Aedris, a clave, que é a organização poderosa que controla os caçadores das sombras, cria suas leis e tudo que tem dentro dela, eles são descritos e são apresentados de uma forma que você não se sente confuso, você consegue entender de forma rápida. Então o livro flui, você consegue ler ele rapidamente, você não tem dificuldade, você não tem que voltar para poder ler novamente. É uma leitura bem leve, tranquila, tem bastante humor, você dá bastante risada. O rapaz pelo qual ela se apaixona, que é o Jace, ele tem uma personalidade bem crica, também tem um pouco de antipatia assim por humanos comuns, então, só que ao mesmo tempo ele acaba criando curiosidade por ela no início, por ela ser uma humana que enxerga eles, depois descobrindo que ela é uma caçadora das sombras, ele acaba se interessando mais até se apaixonar, só que ainda assim ele mantém aquela personalidade dele por cima, fica dando um ar de superioridade, fazendo piadinha, rebaixando os humanos normais. Você se diverte também durante a leitura com os pontos, com esse tipo de ponto. O livro também aborda alguns temas como, por exemplo, a questão do preconceito. Tem o fato do vilão principal desse livro ser um caçador das sombras, que ele se voltou contra os caçadores das sombras porque eles fazem acordos com os membros do submundo, que são fadas, que são os vampiros, os lobisomens, as fadas e os feiticeiros. E esse vilão, ele não concorda com isso porque ele acredita que, como os membros do submundo têm um pouco de parte de sangue demoníaco, por assim dizer, na constituição deles, eles não deveriam coexistir em paz, eles deveriam ser destruídos também, tanto quanto os demônios, porque ele acredita que eles são traiçoeiros e que eles podem usar desses acordos para poder chegar no topo da escala hierárquica da clave e acabar usando isso para poder ajudar os demônios a invadir e destruir toda a raça de caçadores das sombras. Ele tem as suas motivações por trás disso. Então ele aborda assim, um pouco de prática essa questão de preconceito. Tem até o discurso que ele se usa, é um discurso de nós somos a raça superior e temos que controlar todo o resto do mundo, não deveríamos nos deixar rebaixar por isso. Acaba tendo um pouco de ponto político aí, preconceito nessa trama também. Achei interessante esse conflito de fundo entre as outras são raças, né? Você falou Sim. fadas, lobisomens, vampiros. Me lembra um pouco aquele conceito do mundo das trevas, do RPG de Vampiro à Máscara, que tem alguma coisa assim também nesse estilo. Mas a posição do cara aí tá um pouco autoritária demais, então um pouco... é radical, a opinião do... Extremista, radical demais, né? Ele coloca todo mundo dentro do mesmo... dentro daquele mesmo padrão ali e já condena todo mundo ali por causa do pouco de sangue que eles têm. Mas também é uma preocupação válida, né? Porque se são os humanos contra esses... são os caçadores de sombras contra esses demônios todos. E se eles ainda têm essa ajuda dessas outras raças também, acho que os humanos deveriam se preocupar, né? Um pouco mais. O ponto é que, assim, o que ataca mesmo são... quem são os vilões nessa história mesmo são os demônios. A parte dos membros do submundo, que são os vampiros, lobisomens, os feiticeiros e as fadas, eles são um ponto à parte. Que nem as fadas, elas só ajudam se é do interesse delas. Os vampiros também, eles têm os seus pontos ali, só que por conta dos acordos, eles honram os acordos que eles têm com a clave, e eles também não fazem muita maldade. É claro que tem vampiros ruins, tem lobisomens ruins, tem fadas ruins, tanto quanto você descobre que tem caçadores de sombras ruins. A preocupação dele é extremista nesse ponto também, não é algo que dá para que você veja como podendo ser válido durante a leitura do livro, né? Existiria uma chance se fosse em outro cenário, mas no cenário do livro não dá pra poder ver que não é. Entendi. Não, eu não precisava ter passado pano pra ele, que ele é radical e ponto. É legal porque, como é uma obra um pouco atual, você vê bastante referência às coisas que tem hoje em dia. Você vê referência a mangá, fala de jogos, coisa de RPG mesmo, o Simon, que é o melhor amigo da protagonista, ele usa a camiseta com dizeres, de fala de RPG assim, alguns trocadilhos, ele vive jogando, eles leem mangás, fica falando de série, algumas coisas assim, você vê umas marcas conhecidas, você acaba pegando umas coisas no ar, é bacana. E isso também acaba influenciando na questão que eu falei, da linguagem de ser tranquila, assim, ser leve. Como tem muita coisa atual, você consegue ler ali como se você estivesse encarando, lendo uma notícia do dia a dia, às vezes. Algumas coisas que acontecem por aí, né? Mas até porque o livro é protagonizado por jovens e, em teoria, o público-alvo é os jovens, então ele precisa conversar com o seu público e tem essa proximidade também, não só por se passar no período atual, mas de certa forma fazer com que o jovem se enxergue ali com mais facilidade. O jovem vê um jovem que também lê, que também assiste, que também faz as mesmas coisas que ele, é muito mais fácil você se aproximar do personagem do que aquele personagem que nada desfaz. Sim, sabe? Ele traz bastante proximidade se for ver por esse lado. Eu não cheguei a ler ainda. Minha esposa tem aqueles na estante, tem a série, pelo menos, como era uma série, eu sei que a Cassandra Clare faz alguns arcos de série, tipo, não necessariamente coisas com continuação, ela desenvolve esse universo com outras coisas, tem os instrumentos mortais e tem mais outras coisas. Eu tive curiosidade de lê-lo após o filme, que ele é bastante criticado pelos fãs, mas mesmo assim ele me serviu para atiçar uma curiosidade sobre esse universo. Mas pela construção de universo, que eu sou fascinado por universos diferentes, não à toa a gente tá aqui, né, o Multiverso X, explorando universos diferentes. Às vezes tem uns livros, ou algumas obras, na verdade, algumas determinadas obras, que me chamam mais atenção pelo plano de fundo do que pela história em si. Esse é um deles. É tipo, eu tô pouco interessado na história da Claire, do Jace e do Simon e de quem quer que seja, mas eu quero saber mais sobre esse mundo que circunda eles. E eu vou dar a chance de ler, mas não necessariamente pela história dos personagens, que os personagens não me chamaram tanta atenção, não. Mas o universo, a construção de mundo, as regras para magia, as regras para as raças, como elas interagem entre si, essa coisa toda eu achei que o filme, mesmo não sendo tão bom, nem tão fiel quanto as pessoas acabaram apontando depois, tinha elementos que me chamaram a atenção. Eu quero ver como é na obra original da Cassandra, como isso é feito. Eu sei que tem a série da Netflix, agora a Shadowhunters, já tá na segunda temporada. Eu assisti 3 episódios e eu não gostei muito dos efeitos, atuações dos atores, meio travados assim. Dizem que eles melhoraram, mas eu não sou obrigado, né? Mas o livro, eu sei que eu quero ver, pra ver se no livro os personagens convencem como no filme eles não foram capazes de fazer. Eu sei que eu vou ler. Eu não cheguei a ter contato com as outras mídias da história, né? Tanto o filme quanto o seriado. Eu não assisti nenhum dos dois ainda. Aproveitando que você comentou também da forma da Cassandra de abordar o universo dela. Realmente, a série principal, que é essa, os Instrumentos Mortais, foi quando ela começou, tem 6 livros. Só que também é legal dizer que, assim, os 3 primeiros formam um arco fechado e os outros 3 continuam trazendo um novo vilão, uma nova trama. É, dá pra você poder ler só os 3 primeiros e depois ler os outros 3 seguintes. Então eu só tenho os 3 primeiros. Eu achava que eram arcos separados e se chamava outra coisa. Se chama Instrumentos Mortais também, esse primeiro. Isso. Essa segunda. Também. Ah, então eu só tenho 1, 2, 3. Também. E Anjo Mecânico. Anjo. É o que eu tenho na minha. Isso. Porque assim que ela terminou ela terminou o segundo arco, ela pegou e criou um arco contando o passado dos Caçadores das Sombras, que é essa a trilogia das Peças Infernais, que é esse do Anjo Mecânico. Tem Anjo Mecânico, Princesa Mecânica e Príncipe Mecânico. E depois ela lançou, ainda foi lançado 2 spin-offs, um spin-off do feiticeiro Magnus Bane, que ele é um coadjuvante bem frequente na história principal, e também o pessoal gosta bastante dele, tem uma personalidade excêntrica, para poder na falta de palavra melhor. E também tem outro spin-off, que é o Codex dos Caçadores das Sombras, né? No livro, eu ainda não li nenhum desses spin-offs, mas no livro o Codex é meio são as regras dos caçadores, né? O livro que eles têm que ler assim que eles vão iniciar nesse coisa, para poder trazer o resumo para eles de tudo que eles têm que servir e seguir, né? Esse do Codex, eu conheço, já abri o livro, já por curiosidade. Ele é exatamente isso. Para quem quer só acompanhar a série, não necessariamente precisa ter contato com esse códex. Ele é um livro de regras. Ele traz o universo. É exatamente isso. Ele é um livro que existe dentro daquele livro. E tem comentários dos personagens dentro do livro, mas ele é um livro à parte. Ele não conta uma história, sabe? Ele é como se fosse um manual dos caçadores mesmo. Aí diz, o caçador faz isso, os caçadores treinam tal coisa, esse tipo de equipamento eles utilizam. Aí vai ter um comentário da Claire, vai ter um comentário do Jace, vai ter um comentário do Simon, porque pegou também e leu. É isso que tem no livro. Ele é uma obra complementar, realmente. Se você não tem interesse, não precisa ter. Mas se esse mundo você leu, gostou, e pô, quero saber mais sobre o cenário aqui. Ele fala mais sobre o mundo e essa coisa do Caçador de Sombra do que necessariamente faz a história avançar. É. Ou tem uma história própria. Ele é só isso. É, ele não vai ter nada que vai pegar e acrescentar alguma coisa importante dentro da trama principal. É só pra matar a curiosidade mesmo de quem quer saber mais do universo ali e também das regras que ele segue. Isso, e a autora agora, recentemente no Brasil, já lançou o primeiro livro, se não me engano, o nome é A Dama da Meia-Noite. Vai ser uma nova série agora que vai ser a continuação dos Instrumentos Mortais. Ela passa anos depois, com outros protagonistas, só que no mesmo universo e depois, né? Ela pegou e criou um prequel e agora também uma sequência. Uma saga anterior e uma saga para passar depois. É um universo bem amplo, né? Se você for ver, um universo bem vasto. Mas aproveitando o ponto também que você comentou da personalidade dos personagens, você não ter sido conquistado por eles no filme e na série, eu acho que no livro esse ponto é bem trabalhado com o tempo. Tem personagens assim, às vezes eles pegam e além de trazer a proximidade por conta de todas essas atualidades aí que a gente pega e tem no dia a dia, da questão dos jogos, das séries, dos mangás, que seja, tem personagens que sim, cativam com o tempo, e até por serem um quinteto principal, assim, se a gente for dizer, a Clary é o foco, na maior parte do tempo, ela com o Jace, só que tem o Simon, tem os dois irmãos do Jace, que é a Isabelle e o Alec, e isso, tem o Magnus também, que ele é bem trabalhado, que é o feiticeiro. Então, todos eles você vai pegando e se acostumando com a personalidade, vai começando a gostar um pouco mais de um, desgostar um pouco do outro. Mas eu acho que no livro, sim, são bem, bem trabalhados, pelo menos pra mim. É claro que o plano de fundo é bem interessante, mas ali você fica, por todo o questionamento e os problemas que eles têm que enfrentar ali, você fica se perguntando, se fica curioso para poder entender como que eles vão resolver aquela dificuldade que tem ali, estando eles ali sozinhos em certos momentos e despreparados para enfrentar determinado perigo. Eles acabam te surpreendendo em algumas coisas. Entendi. Mais alguma coisa a acrescentar? Mas enfim, eu gostei bastante da série. Eu tô lendo atualmente o quinto livro, bem no comecinho dele, vou terminar agora a série principal, vou ver se eu leio também logo em seguida as Peças Infernais, depois vou ler os dois spin-offs e vou deixar pra poder ler essa sequência que ela tá fazendo agora, quando ela tiver completa, pra não ter problema nenhum. Eu indico bastante a série de livros. Eu ainda não tive contato, que nem eu falei, com o filme e o seriado para poder dizer se valem a pena ou não. Aí fica por conta e risco de vocês, mas os livros estão testados e aprovados aqui. Eu acho que quem gosta desse gênero de fantasia urbana aqui, alguma coisa bem, sei lá, vamos pegar aí, quem gosta de Harry Potter, quem gosta de Crepúsculo, vai achar algum pontinho aqui que vai gostar dentro da história. É uma série bem bacana pra poder ver e bem, bem interessante. De certa forma, ele usa muito do que a gente já conhece, mas ela conseguiu criar alguma coisa bem original, na minha opinião. Então vamos lá. Senhor Exu, traga-nos a sua indicação. Eu também vou indicar um livro, é o Moby Dick do Herman Melville. A Holly vai fazer a sinopse. Vou, mas não comecem a acostumar, não. O livro traz o relato de um marinheiro leprado, Ishmael, sobre a última viagem de um navio banheiro de Nantucket, o Pequod, que parte da costa leste dos Estados Unidos rumo ao Pacífico Sul, onde encontra um imenso cachalote branco que, no passado, arrancara a perna do vingativo Capitão Ahari. Ao longo de 135 capítulos, Herman Melville explora diversos gêneros literários para compor sua história, da narrativa de viagens ao teatro shakespeareano, do sermão à poesia popular, passando pela descrição científica e a meditação filosófica. Pronto, falei da sua baleia branca, ó sabichão. Bom, gente, então, esse livro é tido como clássico e um dos maiores romances norte-americanos. O Herman Melville, ele escreveu ele em 1850 e ele tinha já uma experiência como marinheiro. Esse livro vai contar a história de exatamente um marinheiro, que por um motivo bem particular, bem pessoal dele, ele se sente um pouco rabugento, ele se sente atraído pelo mar. Ele já tinha trabalhado e estado no mar antes, na marinha mercante, e ele se sente atraído novamente pro mar. Ele, em terra firme, ele se sente incomodado, ele diz que ele fica rabugento, que ele começa a se sentir entediado, e ele resolve ir embarcar num navio de pesca baleeira, que era uma coisa diferente do que ele já tinha feito, mas é o que ele ansiava ali naquele momento da vida dele. E o livro é sobre ele nos contando esse relato dessa viagem que ele fez, que durou mais ou menos uns 3 anos, a bordo do Pequod, que era esse navio, e sob o comando do Capitão Ahabi. E eles navegam por praticamente quase todos os oceanos da Terra, em especial em busca de uma baleia específica, a Moby Dick, que é a arqui-inimiga do capitão desse navio. Ele teve uma das pernas arrancadas por ela num confronto anterior, e daquele momento em diante, o único objetivo da vida dele passou a ser capturar a Moby Dick. Ismael tá a bordo desse navio e é ele, os nossos olhos ali, enquanto leitores, que vai nos levar para esse mundo aí. Com ele a gente vai entender por que que eles caçam baleias, como funciona a caça, os instrumentos que eles usam, quais os produtos que se extraem da baleia, o que eles fazem com esses produtos. Então é um livro bem completo nesse sentido, assim, se você não tem noção nenhuma de mar, de pescaria, de o que é estar num convés de um navio, ao final da leitura você vai sair outra pessoa. Eu nunca vi o mar, eu moro em Minas Gerais, então a gente não tem mar, a gente fala que o mar da gente fica no Espírito Santo, mas eu nunca fui em nenhuma praia do Espírito Santo, então eu tenho uma certa curiosidade pra ver como é que é. E esse tipo de livro acaba me atraindo um pouco por isso, é uma coisa diferente, não faz parte do meu cotidiano, então acaba me levando para um outro lugar. E fora também que, como ele se passa mais ou menos na mesma época em que o autor estava escrevendo, em 1850, a gente passa a ter contato com um tipo de atividade econômica que hoje praticamente não existe. A pesca baleia, por causa dos excessos que foram cometidos naquela época lá, ela é proibida hoje na maioria dos países. Alguns poucos no mundo ainda permitem, o Japão, me parece que o Japão, a Islândia e mais um, são um dos poucos que ainda permitem a caça de baleias. Mas isso hoje é muito mais controlado, muito mais restrito do que era naquela época. As baleias praticamente chegaram a correr risco de extinção por causa da quantidade que era pescada nos mares, era caçada, não é bem pescada. E dela se extraía um óleo, esse óleo servia para diversos usos. O principal era fabricar velas e para servir de combustível, para iluminação das cidades. E muitos dos componentes de petróleo que a gente usa hoje como lubrificante e fluido, na época era feito com esse óleo de baleia. Então ele era amplamente usado antes da descoberta e da exploração do petróleo. E daí a necessidade econômica de o pessoal se lançar ao mar, a bordo desses navios, em busca dessas baleias para se extrair esse produto dela. O óleo dela, né? Era a gordura. Gordura para fazer o óleo. Para fazer o óleo, exatamente. Vou lhe falar uma coisa. E a gente vai... Oi. Esse óleo era misturado também para fazer reboco. Ele tinha diversos usos. Era usado praticamente para construir cimento na construção. Tem alguns prédios no sul do país também, no sul do Brasil. Faróis fortes, assim, na proteção naval. Sempre a gente tem esses fortes, as coisas assim. Você vê que a estrutura foi feita com cimento à base de óleo de baleia. Tem diversos usos. E tem outros produtos também, tipo o âmbar gris, que era uma rocha que eles encontram. Tipo, eu tô citando uma rocha aqui, mas eu não lembro exatamente o que era. Mas era usado nos boticários para se fazer itens de perfumaria. O próprio próprio óleo de baleia, ele era caracterizado por ele não ter cheiro. Então, ao invés de você queimar alguma coisa que ia produzir um odor desagradável no ambiente para iluminar, você usava óleo de baleia. Mas ele também era usado como detergente, era usado na limpeza. Tem um capítulo muito interessante que eles falam da limpeza do navio. Que às vezes você fica com a impressão de que esse tipo de navio é meio que um navio pirata, que é todo mundo sujo, todo mundo sem tomar banho, anos ali em alto mar ali, e o pessoal com aparência desagradável. Mas não, ele fala que não, que depois que a primeira baleia era capturada e que eles extraíam o óleo dela ali, já tinha um processo de lavar o convés do navio inteiro. Os marujos todos tomavam banho de mar ali mesmo, mas eles se vestiam com a melhor roupa e comemoravam que tinha feito a primeira caça. E aí eles já perfumavam o navio inteiro só em comemoração. É uma coisa assim que você nem imagina que isso acontecia, porque você fica com a impressão de que, é tudo um navio pirata, o pessoal antigamente não era muito afeito à higiene pessoal, então nunca que eles iam tomar banho em alto mar lá e iam ficar lá naquele estado por muito tempo. Mas não, eles eram pessoas assiadas e acabam contrariando o senso comum da gente, acaba surpreendendo. Você acaba descobrindo muita coisa no livro. Sobre a estrutura dele, ele tem muitos capítulos, mas a maioria é curtinha, são 135 ao todo e a maioria é curta. E o autor tem uma característica no texto dele que é de sempre variar o estilo literário que ele usa. Alguns capítulos são pura descrição científica, tem um capítulo inteiro só para falar sobre as espécies de baleia. Ele classifica uma por uma, fala das características morfológicas dela, coloca cada uma num grupo, fala o que se extrai de uma ou o que não se extrai de outra, por que uma é mais valorizada que a outra. Então é meio que é muita informação em um capítulo só. Quando ele faz isso aí. Mas tem outros que lembram peças de teatro, porque tem a descrição da cena toda, depois só o diálogo com o comportamento do personagem ali naquele momento. Tem capítulos que são poesia, que ele coloca uma parte um pouco poética, mas esses geralmente são os mais curtos. Tem outros que são propriamente a narrativa em si, né? Ele contando o que acontece. Agora o navio seguiu pra oeste e encontrou um outro navio e tal. Aí segue a narrativa. Mas ele tá sempre parando e sempre te contando um outro detalhe. Por exemplo, na parte que ele fala do bote específico que é usado para caçar a baleia. Ele detalha os instrumentos que eram usados, a importância de um deles, e isso meio que vai te preparando também para o maior encontro do livro, que, como você já pode imaginar, só vai acontecer no final. Não faria sentido ele encontrar a grande baleia, o grande objetivo do Ahab, que está em busca de vingança, ali logo no início ou no meio do livro. Então, conforme você vai lendo e vai avançando na leitura, você vai conhecendo aquele universo e se preparando para o que vai acontecer lá no final. Você vai entender a função do arpão, você vai entender a função do arpoador que está segurando esse arpão, você vai entender como que funciona o disparo do primeiro arpão que fixa esse bote na baleia e ela sai fugindo, mas eles têm que se aproximar dela para terminar de alvejá-la ali com as lanças, que não se chamam lanças, tem um nome específico que agora me fugiu aqui. E assim vai o livro inteiro. Ele exige um pouco mais de você, assim, pra você ler, mas ele te brinda com muitos momentos inspiradores. Tem uma parte lá que ele descreve que a baleia é capturada e ela fica transportada na lateral do navio até que eles terminam de içar toda a parte dela que é útil ali pro comercialmente, e que os tubarões em alto mar fazem a festa, porque uma baleia de todo tamanho, pesa toneladas, é comida farta e garantida para um cardume inteiro de tubarões. Então eles estão ali devorando a baleia aos poucos, enquanto os marujos estão tentando remover a gordura dela o quanto antes para aproveitar o máximo dela ali naquele momento. Então ele é cheio de passagens assim. E tem umas passagens também mais filosóficas, que o Ismael aproveita para comentar sobre a vida, a sociedade, a visão dele de mundo, o próprio arábico, com aquela sede de vingança e ambição dele pela Moby Dick, acaba fazendo um contraponto a ele, porque ele é um pouco mais comedido, ele é um pouco observador. Você repara pela riqueza de detalhes que ele coloca sobre as pessoas e sobre a condição dele ali e dos outros marinheiros, que ele é um cara bem atento, um observador bem perspicaz, assim. Aí ele tá sempre pontuando algumas coisas, a questão de posse, de valor. Tem um capítulo lá que ele fala sobre de quem é a posse da baleia que tá em alto mar. É minha? É de uma nação? Ela é da natureza? Ela é dela mesma? De quem que é essa baleia? E ele acaba estendendo isso pra sociedade também. E depois acaba até jogando pro leitor também. E você, leitor, você é posse de alguém ou é posse ou detém a posse de alguém? Alguma coisa assim que ele chega a comentar. Aí você para um pouquinho e pensa, caramba, eu não tinha pensado nisso antes. E acaba te surpreendendo essas passagens assim. E tem mais coisas também. O Ismael acaba fazendo um amigo, Quick, logo no início do livro. Eles vão à igreja, ele tem um sermão sobre Jonas, um personagem bíblico que é devorado por uma baleia e depois devolvido. Então ele aproveita para enriquecer o livro com esse monte de detalhezinhos assim. Esses mitos que tem sobre grandes animais marinhos, além da baleia, o Leviatã bíblico e a própria Moby Dick também, que por si só já inspira alguns mitos que são contados por nós através de encontros que eles têm com outros navios durante a viagem. O livro é cheio dessas passagens, então ele acaba sendo muito rico nesse ponto. Você vai ler a narrativa, vai ficar curioso para chegar no final e saber o que que acontece lá no final, se o capitão consegue capturar a Moby Dick conforme a vontade dele, pela sede de vingança que ele nutre, mas também se acaba aprendendo muito sobre esse universo de marinha, de pesca, sobre as próprias baleias e a natureza, a parte econômica e um pouco de filosofia também, filosofia de vida do personagem ali, que enquanto ele tá em alto mar, ele aproveita para refletir sobre a vida, a própria vida dele e tudo mais. Essa parte da filosofia aí é algo até que foi bem pontuado nas conversas quando você tava comentando sobre o livro comigo, e foi o que mais me chamou a atenção, né? O personagem, ele, por estar ali, ele reflete muito. Já é um lugar que traz um pouco de reflexão, assim, a meu ver, né? Você está ali no meio do mar. Se tiver momentos que você tá sozinho ainda, acho que fica mais, sei lá, desesperador. Às vezes, dependendo da quantidade de tempo que você fica num lugar desses aí, sem ter contato com mais ninguém. É algo interessante. Ele só tem a tripulação ali, né? O navio é grande, tem uma quantidade boa de marujos e pessoas diferentes. Uma coisa curiosa que eu não mencionei é o aspecto multiétnico da tripulação do navio. São pessoas de diversos países, diversos locais que embarcam no mesmo navio com o mesmo objetivo de caçar baleias, porque é algo lucrativo, é arriscado e tal, mas eles arriscam a vida ali em troca desse dinheiro ali, desse retorno financeiro que eles terão futuramente ali. E a viagem é longa e tal, o navio vai com bastante suprimento para esse tempo todo que eles vão ficar em alto mar. Ele só aporta em situações extremas, assim, o casco tá furado, ele precisa parar em alguma costa para os reparos poderem ser feitos. Mas é algo raro, no livro aqui mesmo acho que não chega a acontecer, se eu me lembro bem. A parte da filosofia dos questionamentos, você entende que ele tá fazendo isso depois que ele já voltou da viagem, né? Ele, tipo, eu vou contar como foi a minha última viagem aqui. Tanto é que uma das frases mais famosas do livro é logo no início. Trate-me de Ismael e ele começa a te contar a história. Então, ele é aquele contador de história que está te contando a experiência que ele passou. Eu tinha mencionado lá no início que o próprio autor também passou por uma experiência marinha. Ele chegou a servir no exército dos Estados Unidos. Ele ficou 14 meses como marujo na época era uma fragata, a mais rápida da marinha americana. Ele ficou esses 14 meses em alto mar. Então, ele teve tempo para poder conhecer muita coisa ali do mar ali e depois colocar isso no texto. Você percebe que não era uma pessoa que tava inventando ou que simplesmente fez uma pesquisa ali e colocou isso no livro. Ele tinha realmente a experiência de estar em alto mar. E isso acaba sendo enriquecedor demais, né? Que você tá ali em alto mar, você pensa em coisas que alguém que nunca viu uma praia, por exemplo, vai imaginar, vai pensar. A parte do que você falou da solidão lá, tem um capítulo que um dos personagens acaba caindo do bote baleeiro e ele meio que é esquecido em alto mar ali. E aí ele fala uma coisa bem interessante, que é, enquanto ele tá ali, a sensação é indescritível, de tão horrível que é, porque só tem ele tem a percepção de que é só ele, aquela imensa concentração de eu, numa imensa concentração de água, um infinito de mar ali, à volta dele, ele sozinho ali, aquela coisa ali é o suficiente pra poder destroçar a alma do marujo, que deu o azar de cair no mar ali e ficar esquecido. Depois eles resgatam ele, mas ele chega a comentar que esse que ficou perdido ali, abandonado por aqueles momentos ali, ele nunca mais foi o mesmo. O espírito dele já tinha sido afetado de tal forma pela experiência traumática ali que ele já não se comportava mais do mesmo jeito, já não era mais a mesma pessoa ali. Aí você fica pensando, caramba, se foi eu em alto mar ali, numa situação dessa, eu também acho que eu mudaria, eu me tornaria outra pessoa, não seria mais o eu que eu já fui antes disso acontecer. Mais alguma coisa? Eu posso falar até aqui, tem mais trem anotado aqui. Não, se tem mais o que falar, pode falar, pode acrescentar aí. Eu não tenho muito o que acrescentar não, porque eu não tenho experiência nenhuma com a história. Eu conheço a história vírgula. Conheço o livro, por alto. O cara da baleia lá, Moby Dick, pronto. Eu ia falar que eu só conhecia por causa do desenho do Pica-Pau, que tem uma baleia lá que é meio que a Moby Dick no desenho. Era a única experiência que eu tinha com o Moby Dick antes de ler o livro. Não sabia que tinha um romance que era importante e tal. Me permitia, vou ler esse aqui. Começa o ano com um livrão e vou ler ele e vou terminar ele. E valeu a pena a leitura dele, foi recompensador. Ele tem alguns pontos que eu faria umas ressalvas com ele. A questão dele ser longo e tal, de ter esses momentos de reflexão, isso pode ser um desmotivador para muitas pessoas. Então, se a pessoa for ler, ela já fica avisada. Outra coisa também é que ele é um livro de época. Ele é datado pelo que estava acontecendo naquela época, de 1850. Então, se a pessoa, hoje em dia, ela se sente um pouco ofendida com a questão da caça às baleias, que a gente vê o pessoal do Greenpeace fazendo protestos diretos, sobretudo lá no Japão, onde isso ainda é permitido, se a pessoa meio que se sente incomodada com o animal sendo caçado ali, pode ser um livro que vai deixar ela um pouco perturbada ali. Apesar de que só tem uma passagem assim que acaba incomodando mais, que é quando eles acabam capturando uma baleia já velha. Ele chega a falar que ela é velha, que ela não daria um óleo de boa qualidade e tal, mas eles acabam capturando ela a si mesmo por ambição, por ganância. Então é uma parte que você meio que vira o lado ali. Se você tá a favor dos humanos, você já meio que já perde a crença neles ali. Ah, eles são humanos, estão sendo falhos, estão sendo mesquinhos e tal. Talvez eu devesse torcer pela baleia. E outro ponto que eu destacaria assim é a questão do racismo. Na época ainda existia o sistema escravocrata nos Estados Unidos. A gente vê que o próprio narrador, apesar de toda a percepção de mundo, de filosofia que ele tem, ele acaba sendo um pouco preconceituoso ao falar da população escrava lá dos Estados Unidos, dos negros, sobretudo. Ele ainda tem um preconceito com eles. Ele fala inferiorizando eles. Isso acabou me incomodando enquanto eu li. Mas eu consigo passar por isso assim numa boa, entendendo que é um livro de época, era um preconceito de época e que hoje isso já não seria tolerado. Ou também a gente pode entender de uma forma positiva, como ao longo desses quase 160 anos que o livro foi publicado, como o mundo mudou e como essa questão precisou ser revista ao longo desse tempo. E se a gente hoje consegue criticar ela, não entender isso como algo natural, é extremamente positivo pra gente hoje como sociedade. A gente conseguiu avançar nesse ponto. Ainda tem muito que melhorar, mas nesse ponto aí e nesse estranhamento que isso causa ao leitor de hoje, é algo positivo. Isso aí é bom você ter apontado. Você conversou com a Nela sobre isso, sobre o livro, e tipo, na época ela me falou que vi gente que... Você leu ele em... Não foi isso? Foi, eu li com o pessoal do Instagram, que organizou uma... Não é maratona? Caramba. É leitura em conjunto. O pessoal se organiza e marca um dia e todo mundo começa junto. Sim, é isso. Eu lembro dela ter dito que teve gente que desistiu da leitura justamente por conta desse preconceito, da questão racial aí. É porque ele é muito evidenciado e não é uma vez só que acontece. Umas três vezes no livro eu cheguei até a marcar as passagens, falei, isso aqui é ponto problemático do livro, assim. Um dos que tava lendo comigo e comentando com mais frequência falou, eu vou desistir do livro porque isso tá me incomodando muito e eu não vou ler por causa disso. Eu entendi, eu falei, entendo, ok. Eu consigo manter uma distância, assim, porque eu entendo que é de época e tal, mas é algo condenável. Não acho que o narrador foi feliz naquela afirmação que ele fez ali. Discordo totalmente dele. E por ser um narrador de primeira pessoa, você tem que estar sempre um pouco com o pé atrás. Nem tudo que ele te conta, necessariamente, foi da forma como aconteceu. Pode ser que ele tá floreando um pouco a história, pode ser que tenha sido diferente. Então você tem que estar sempre um pouco cético com o narrador em primeira pessoa. Eu acho que assim, esse tipo de atitude, ou às vezes tipo de pensamento ou comportamento, isso pode acontecer até hoje. Você pode acabar se deparando com um livro aí que acaba sendo muito bom, mas o autor tem uma opinião condenável em algum certo ponto, e só que eu acho que sabendo absorver que isso é a opinião dele, por mais que você não concorde, você passando essa parte, se o restante do livro é bom, né, te traz... Se o resto da obra como um todo é boa, eu acho que vale a pena, se você conseguir, é claro, ignorar esse tipo de coisa, acaba valendo a pena você... Eu não diria nem ignorar, você pode ler, entender aquilo ali e fazer sua crítica, né? O seu distanciamento ali, por ser uma questão de época e tal, entender que aquilo é errado. Aceitar isso, então. Você faz esse exercício de crítica, né? Isso aqui é errado e tal, é de época, mas se eu percebo que é errado, é ponto positivo pra mim, não pro autor que escreveu um absurdo desse aqui, e não pro personagem que age dessa forma. Que pensa dessa forma. Se você consegue fazer esse exercício, já é algo bom pra você, como pessoa. Você consegue discernir o que é bom, o que é ruim ali, o que é certo, o que é errado. Se você tem esse discernimento num livro, é ponto pra você como leitor. Você não tá aceitando tudo que ele tá te entregando ali como verdade absoluta. Nem deve aceitar, de jeito nenhum. E eu acho que essa questão é um pouco mais complexa do que aparenta ser aí. Como o Júlio acabou dando um exemplo aí do que a gente pode encontrar um autor atual que ainda insiste em expor seus preconceitos na obra. Às vezes não é possível a gente fazer esse exercício proposto por você, separar uma coisa da outra. Às vezes consegue quando a gente sabe que ele tem essa opinião e ele não põe na obra. Mas às vezes, se a gente sabe que a obra vai atingir um grande grupo, é claro que fica difícil a gente fazer esse exercício e separar uma coisa do outro. Porque, querendo ou não, se o autor é atual e ele continua pensando dessa forma, ele acaba propagando esse pensamento para outras pessoas. Aí vai depender do leitor ou não, da formação da pessoa, de absorver ou separar, como a Exu falou, perceber que aquilo é errado e continuar. Mas aí é questão para outro papo aqui agora, porque a gente já falou pra caramba. Mas é bom pensar nisso para pautar uma próxima discussão, talvez. Eu acho que é um assunto interessante e realmente, vendo por esse ponto de vista, traz outro tipo de discussão em cima do assunto, né? Eu acabo costumando ver muito pelo meu ponto de vista, pela minha forma de pensar, mas eu sou um ponto fora da curva. Essa parte do racismo, acho que tem que falar, né? Que a pessoa vai pegar e ler isso aí. Tem gente que incomoda. Sim, o tava lendo comigo, se incomodou, sim, e falou. Tá. Ele também parou de ler porque tinha um estupro totalmente desnecessário no personagem feminino lá. E depois não teve porquê daquilo ter acontecido. Ele parou de ler. O tal do Musashi, que é bem famoso do Japão lá. E tal, inspira história. Praticamente todas as histórias de samurai são inspiradas nele. E tem essa cena gratuita lá. Falar, não li, não fez mal. Falar, beleza. Mas faz mesmo, incomoda. Mas é isso. Se você pegar um livro mais velho, ele te incomodar, você não se sentir confortável, beleza. Eu sou contra você pegar um livro de época e ser anacrônico, tirar ele da época dele, botar ele hoje e você julgá-lo como no que a gente acha errado hoje. Não, é aquela época não se via dessa forma. Você vai ter que ler daquela forma lá e fazer seu discernimento. Agora, obras atuais que fazem a coisa errada, você tem que dizer mesmo. Amigo, eu não li por isso. Eu quero que chegue em você, ó. Você tá vendo que você tá fazendo errado. A pessoa não cometeu. Mas também não vou fazer esse tipo de caso. Porque tem gente que fala assim: o autor fez merda, não lerei mais nenhum trabalho deste homem. Você não quer saber se ele vai melhorar. É tipo, você já julga essa pessoa pro resto da vida. É. Se ele, como pessoa, não cometeu um crime, se ele, tipo, ele não está sendo racista, ele não tá sendo errado, se ele pôs o que ele já tinha absorvido da sociedade, sabe? Tipo, às vezes a gente acha que uma coisa é normal, é comum que a gente absorve isso. Tipo, a gente acaba fazendo por osmose, não repara. E a gente vai escrever, a gente vai fazer alguma coisa, repete esse erro, porque a gente nunca se deu conta do quão errado é isso, né? Eu posso fazer de outra forma, é a pessoa melhorar. Aí eu daria uma chance, pô. Agora, um cara que é declaradamente fora do livro dele, ele abre a boca pra falar merda, e depois no livro vai falar merda, tipo, gente, eu não recomendo essa pessoa, não. Vou dizer assim, ó, pessoa, se eu tiver lido uma obra antes de ver essas coisas, vou dizer, ó, a pessoa escreve muito bem, ela tem, não vou dizer que ela é jumento, não sei o que, tem gente que tira os méritos da pessoa também. Ó, boa, mas essa pessoa é isso, eu deixo logo claro. Eu gostei muito da obra, tal, então, da escrita dele, não sei o que, mas só tem esses pontos fracos, e esse ponto com o autor, tem que deixar claro. E isso aí, tipo, a discussão é muito maior do que aquilo. Por isso que eu fiz questão de dar uma opinião rápida ali e tentar encerrar, porque senão a gente ia correr o risco de a gente ser mal interpretado. Assim, Não, se for o caso, eu acho que é até interessante, tipo, tirar essa parte, a parte do meu comentário. E se a gente for trabalhar isso, a gente trabalha outro dia com mais foco. Eu só fiz questão de cortar logo pra não, a gente não acabar sendo mal interpretado. Sim. Porque a gente corre esse risco, a gente tá na internet. Pra uma bobagem. A gente tá na internet. A gente ser mal interpretado é muito fácil. Não, claro, então, que nem eu peguei e falei, eu acabo falando assim porque pra mim é fácil pegar e ignorar Eu sei, eu entendi, eu sei. É isso. A gente vai ver o lado da gente, mas quem tá ouvindo vai ver a gente. Ah, quem são essas pessoas? Vai olhar. Porque a gente tem isso mesmo, a gente, por não ser do âmbito da gente, a gente consegue. Ou não atingir diretamente a gente, ou por a gente nunca ter parado pra pensar, pela consciência que a gente já tem, a gente conseguir separar isso de isso. Mas quem tá ouvindo, a gente não pode exigir a mesma coisa, que era só pra indicar o negócio e deixar claro os prós e os contras. Aí pronto. Então, seu Erechu, mais alguma complementação rápida pra gente encerrar? É, da edição, vocês falaram da edição também, acho que vale recomendar um específico. Eu li a edição da Kozak Naif, que infelizmente fechou, mas essa edição você ainda encontra disponível à venda e a Amazon tem feito promoções, você encontra ela por um preço razoável. E ela vale muito a pena porque ela vem com diversos extras, a começar do mapa, logo no início do livro, um mapa mundi que mostra, conforme os capítulos vão avançando, a posição em que o pico de o navio baleeiro vai estar. Então fica fácil de se localizar por esse índice E a edição tem mais coisas também. Ela é graficamente ela é muito bonita. Os capítulos são feitos de forma a parecer que o texto está ondulando. Então você meio que... A experiência de ondular no navio tá presente também no texto, graficamente ali. O pessoal do design gráfico procurou retratar isso. E além disso, a edição também vem com uns outros extras ao final. Um glossário náutico ilustrado que te ajuda a entender... Quando ele fala, por exemplo, o que é ostacha? É a corda que prende o arpão ao bote baleeiro. Então, se você consulta a ilustração e consulta o glossário, fica fácil pra você entender e discernir o que é esse monte de instrumento que eles acabam usando lá. Ele chega a dedicar um capítulo inteiro só pra essa corda aí, pra falar detalhes sobre ela. Mas se você tem um pouco de dificuldade pra imaginar, a ilustração tá lá e te ajuda. Ela também traz alguns estudos críticos por pessoas gabaritadas ao final do livro. Então, acho que vale muito a pena essa edição da COSAC. Se você tiver a oportunidade de adquirir, é a edição que eu recomendo. Se você não tiver a oportunidade de adquirir ela, ou pelo preço, ou por alguma indisponibilidade, tem edições mais baratas, um pouco mais antigas. Você encontra em sebos por preços populares. Por ser um clássico, não é difícil de encontrar em sebo. Então, ficar sem ler por indisponibilidade de edição é bobagem. Você consegue encontrar ele por um preço acessível. Mas a edição da COSAC é a mais completa disponível hoje, é a que eu recomendo. Então é isso, apresentamos hoje as nossas indicações. Tem livro para tudo quanto é gosto. As indicações foram bem variadas e eu acho que se você quiser uma coisa mais a seu gosto, você vai encontrar. E também, quem quiser conferir tudo, fica à vontade. Então é isso, ouvinte. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas indicações. Se já leram ou conhecem alguns desses livros, comentem com a gente. Se vão ler por causa do programa ou se interessaram por algum ponto em específico, deixem a gente saber também. E não deixem de contar para nós as impressões que vocês tiveram ao final de cada uma das três obras que indicamos. Tem leitura para todos os gostos. Então... É isso. Boa, esperamos vocês nos comentários aí. E também, se precisar, estamos nas redes sociais aí também para poder continuar batendo papo, se for o caso. Então é isso, pessoal. Já falaram tudo o que deveria ser dito. Vamos encerrar o programa por aqui. Até a próxima transmissão. Até mais. Até logo.